Artigos originais. Produção científica, cultural, artística e tecnológica. O caso dos docentes da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen. Autor, Lorimar Francisco Munareto, doutor em administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, 2013. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria. Avaliador de curso de instituições INEP-MEC. Autor, Júlio Araújo Carneiro da Cunha, doutor em administração pela Universidade de São Paulo, 2011, e em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, SP, 2011. É professor titular do programa de pós-graduação em administração, stricto sensu, da Universidade 9 de Julho. É editor-chefe da revista Podium, revista de gestão do esporte, do lazer e do turismo, e editor associado da revista Contabilidade, Gestão e Governança. Autora, Jéssica Thalia Imer de Aguiar, mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia Florestal, da Universidade do Estado de Santa Catarina, com ênfase em estudos de ecologia de espécies florestais. Autor, Luiz Henrique Natali, presidente do Grupo de Jovens de Frederico Westphalen, curso de liderança juvenil. Pesquisador do Grupo Gestão e Organizações da Universidade Federal de Santa Maria. Estagiário do Programa Gera da Faculdade de Tecnologia. Resumo: desenvolvimento da iniciação científica com acadêmicos dentro das universidades, contribuem para a geração de informações e conhecimentos. O estudo teve por objetivo identificar e descrever o conceito de cada curso de graduação da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen, em relação ao indicador 2.14 do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação, que trata sobre a produção científica, cultural, artística, tecnológica dos docentes. O estudo possui abordagem metodológica quantitativa e, quanto aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como descritiva do tipo documental. Por meio de pesquisa realizada na plataforma do currículo Lattes do CNPq, foram coletados os dados relativos à produção científica de 79 docentes da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Frederico Westphalen, RS. Os dados foram coletados no mês de julho de 2016, por meio da contagem dos registros de produção científica registradas no currículo Lattes de cada docente dos cursos departamentos. Os resultados demonstram que a soma de produção científica, cultural, artística, tecnológica dos docentes, realizada entre os anos de 2013 a 2015, foi de 1.686 produções, o que representa em média 21,34 produções por docente. Os cursos de Engenharia Ambiental, Agronomia, Engenharia Florestal, Relações Públicas, Jornalismo e Sistemas de Informação, obteriam o conceito 5, pelos avaliadores do MEC-INEP no indicador 2.14 do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação, o que se configura como excelente. Palavras-chave: iniciação científica. Universidade Federal de Santa Maria. Indicador INEP-MEC.